tenho avatar, quase não vejo TV, nunca usei abadá, não sei qual o tatu que vou fazer. Nem por isso deixo de viver. Nunca estudei demais, preciso falar inglês. Tive copos a lilás, ainda sinto falta de você. Nem por isso deixo de viver. Às vezes bebo um bocado, às vezes eu relaxo com um beck. Nem tudo é certo ou errado, ainda bem que se pode ser flex. Não duvido do que eu não explico, mas também não sei no que eu acredito. Quero mesmo é dar muito beijo na boca de quem eu quiser e também me quiser. Não gosto de nada aos poucos, e tudo de bom que eu vivo eu quero de novo. Salvo algum engano, já disse Caetano. Luxo para todos. Às vezes bebo um bocado, às vezes eu relaxo com o beck. Nem tudo é certo ou errado, ainda bem que se pode ser flex. Não duvido do que eu não explico, mas também não sei no que eu acredito. Quero mesmo é dar muito beijo na boca de quem eu quiser e também me quiser. Não gosto de nada aos poucos, e tudo de bom que eu vivo eu quero de novo. Salvo algum engano, já disse Caetano. Luxo para todos.